Cristo retornasse agora, onde estaria seu coração? Pensando nas riquezas, na base do orgulho, dizendo eu sou forte e sempre sou melhor. Amigo, eu lhe digo, Jesus já está vindo e vem com alarido, ao som de muitas vozes, buscar os seus remidos. Jesus já está vindo buscar os seus humildes. Oh, aleluia! Vem Jesus trazendo a verdadeira paz. Vem Jesus trazendo um novo caminhar. Vem Jesus mostrando o que é ser feliz. E vem Jesus pra te fazer feliz. Fazer. Fazer.